E ela vai, vai, nem olha pra trás, só vai. Foi pra rua sem saber se ia encontrar a paz. Uma garota arrependida, perdida, com o coração quebrado. Sem tempo pra achar suspeitas, com certeza se é o culpado. E ela vai, com o corpo cheio de atitude. Prometeu pro coração que nunca mais se ilude. Por quê? Até amar já tá foda. Pessoas falam te amo, mas somente por moda. Mas ela é esperta, não manda palavras ao vento. Seu coração a sete chaves, guardou bem seu sentimento. E quase tudo que ela sabe, ela aprendeu com o tempo. E ainda diz de tudo que eu fiz, só dele que eu me arrependo. E quantas lágrimas dela caíram por decepção. Agora ela aproveita a vida, cansou de viver em vão. Vivão e vivendo, tá tendo igual rap correndo nas veias dela. É normal, de manhã cedo no café, curtindo facção central. Põe sua calça larga, camisa que vai no joelho. Se prepara pra sair, tira foto em frente ao espelho. E se ele correr atrás, só peça que te esqueça. Vai pro mundo achar um vagabundo que te merece. Ela vai, esqueceu dos problemas, não há nada a temer. E ela vai, vai pro mundo pequena, evoluir e crescer. Ela é daquelas que todo maloqueiro sonha ter. Se jantar em finzinho de tarde, fica até o amanhecer. Pra ver o sol nascer, pra ver o sol se pôr. Pra ter o que escrever, pra ter o que compor. Porque ela é daquelas, mulher decidida. Não depende de homem nenhum pra poder viver a vida. Ela é guerreira, não desanima por qualquer besteira. Cansou do pouco da vida e preferiu a vida inteira. E ela vai, sem mais, na calma, sem desespero. Foi escrever a própria história, cansou do mesmo roteiro. E ela vai, esqueceu dos problemas, não há nada a temer. E ela vai, vai pro mundo pequena, evoluir e crescer. E ela vai, esqueceu dos problemas, não há nada a temer. E ela vai, vai pro mundo pequena, evoluir e crescer. Thank you.